Mas o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Primeiro programa do ano, sem levar em conta, é lógico, que a gente ouviu no dia primeiro aí o especial do Pink Floyd, né, cara? Você viajou legal, foi maneiro, foi bom, mas esse é realmente o primeiro programa do ano. E fazia tempo que eu não fazia um programa de tributos, cara. Chamo de programa cover. Cover eu não gosto, cara. Cover, né? Como tinha um amigo, Adolfo, põe uma banda cover aí. Não, eu prefiro Alface, outra banda cover. Né? Aí é brincadeira, né? Eu prefiro tributos. Tributos são bandas que fazem tributos a bandas que eles já, as bandas que inspiraram eles, bandas que eles gostam. Todo mundo tem a sua, cara. Não adianta. Tá? E hoje tem muita coisa boa, cara. Olha, tem Doro, Bruce Dickinson, Grave Worm, Great White, Guns N' Roses, Hammerfall, Hands On, tem bandas que você nem conhece. Holy Mother, Jekyll, Jorn, King of Kells, Lana Lane, Metallica, Metallica, Motley Crue, Motorhead. Chega, né, cara? O resto você vai conferir comigo aqui, ó. Legal? A gente começa, essa mulher canta muito, cara. Essa mulher canta muito. Ela gravou o disco do tributo ao Black Album do Metallica, de onde eu tirei essa faixa. A gente vai ouvir Doro com Nothing Else Matters. Vamos lá. Thank you.

Tá aí, ó, Hammerfall fazendo tributo ao Halloween, I Want Out, tá? Guns N' Roses, tributo ao Queen com We Will Rock, eu gostei dessa versão. Great Whites, tributo ao Led Zeppelin, Immigrant Song, se não me engano, do álbum 2, não, do 3, é do 3 do Led Zeppelin. Grave Worm, Fear of the Dark, um tributo ao Iron Maiden. E Bruce Dickinson, Saba, Bloody Saba, não precisa nem dizer, né, cara, Black Saba, isso é um clássico do Saba. E a primeira, Adoro, tributo ao Metallica, Nothing Else Matters. Legal? A gente vai pro break e tem tributos na sequência do Kiss, Dio, deixa eu ver aqui, ó, AC/DC, Deep Purple, tem duas do Deep Purple e uma do Led Zeppelin. A gente volta já, hein? Pois é, o programa de hoje tributo, o primeiro programa do ano, você ainda deve estar de ressaca, né? A ressaca do Réveillon dura uma semana, meu amigo. É, você fica arrotando aquela sidra uma semana, cara. Aquele peito de peru, então, não sai de jeito nenhum, cara. Brincadeira, né? Mas espero que seu final de ano tenha sido legal, seu Réveillon tenha sido maneiro, tenha tido muito rock and roll na sua festa, porque a vida continua, o nosso programa continua aqui em 2014, não vai ser diferente, vai ser muita coisa boa pra você curtir aqui na RioSulRádio.com. Legal? A gente começa com um tributo ao Kiss, com Hands On, é o nome da banda, com Lick It Up. Yeah.

Essa aí é a Lana Lane, cara. É, quando eu vi o álbum dela, eu falei, pô, não vou levar muito a fé não, cara. Álbum ainda de tributos, de covers. Bom, aí eu vi esse Cashmere, meu amigo. Me encantei com essa música. Ficou show de bola. Lana Lane, tributo ao Led Zeppelin, Cashmere. King of Kells, Never Before, um dos primeiros sucessos de Deep Purple. Jorn, Stonebringer, também mais um tributo ao Deep Purple. É, Jekyll, tributo ao AC/DC, Back in Black. Holly Mother, do Dio, Holly Diver. E Hands On, tributo ao Kiss com Lick It Up. Show de bola, né, cara? Tá ótimo. Bom, olha, na próxima sequência a gente volta. A primeira, mais um tributo ao Deep Purple, cara. Por quê? Fazer o quê? Os caras fizeram músicas incríveis, meu amigo. Tem mais é que fazer tributos mesmo. Tem Deep Purple, deixa eu ver quem mais tem aqui, ó. Tem Lynyrd Skynyrd, tem até tributo ao Beatles. É, os Beatles, cara. É, Helter Skelter, considerado por mim o primeiro heavy metal da história da música. Tributo ao AC/DC, mais um também. Tributo ao Judas Priest. E deixa eu ver aqui, ó. E uma música tributa ao Wild Jays, uma banda de black music dos anos 70. Espero que a gente já volte daqui a pouquinho, você vai conferir tudo isso aí. Pois é, eu já disse tudo que vai tocar nessa sequência, meu amigo. Você já sabe, né? Pois é, a gente vai começar com mais um tributo ao Deep Purple com a banda Metalium. Não, não torce o nariz não, que ficou legal, cara. Smoke on the Water, um super hit, super clássico do Deep Purple. Vamos lá. One, two, three, one, two, three. here. Awesome. Thanks, Pop. Here. Thanks, Pop. Yeah.

Olha, você ouviu aí o Queensryche? Aliás, eu tô com um novo álbum do Queensryche pra tocar aqui. Já tô, eu esqueço de programar, cara. É brincadeira, né? Tributo a uma banda de black music, cara, dos anos 70. OJ's é o nome da banda. É a For the Love of Money. Essa versão rock and roll ficou show de bola. Teve Primal Fear, Metal Gods, Tributo ao Judas, Motorheads, A Long Way to the Top, If You Wanna Rock and Roll, do AC/DC, Motley Crue, Helter Skelter, dos Beatles, Metallica, Tuesday's Gone, do Lynyrd Skynyrd, e Metallion, do Deep Purple, Smoke on the Water. Legal? A gente vai pro break e na outra sequência tem Quiet Riot pra começar. Não sai daí, um tributo aos Slade. Pois é, chegando aí no último set de músicas pra você aí. Deixa eu ver aqui, ó. A saideira tá maneira. Pra rimar, hein, cara. A saideira tá maneira. Vamos lá? Olha, a gente começa com Quiet Riot. Aliás, o vocal desse, eu esqueço o nome do vocalista do Quiet Riot. É muito semelhante ao Bon Scott e ao Brian Johnson. Tá? E foi do Quiet Riot que saiu Randy Rhoads, que foi guitarrista do Ozzy até morrer naquele acidente de avião. Vamos lá, Quiet Riot. Eu adoro o Slade, cara. Dos anos 70, super fã mesmo. Tem tudo do Slade. Tá? Um dia eu faço um especial do Slade. A gente vai ouvir Mama, We All Crazy Now. Vamos lá. I wanna know, have you ever seen Thank you.

Olha, não adianta me xingar, não. Mais um tributo ao Deep Purple. É, fazer o quê, cara? Os caras só fizeram clássicos. Tem mais o que fazer. E é o Wasp que gravou. É o Burn, do álbum Burn de 74, se eu não me engano. Tá? Foi o primeiro álbum com David Coverdale nos vocais, Gary Hughes nos bar, no baixo, Roger Glover tinha saído. E olha, eu achei que não ia ficar bom. Eu vi a capa era chocante, né? A cara deles feita em vela, em cera, e acendendo a vela, tudo derretendo. Eu falei, cara, se o álbum for igual a capa, vai ser bom. Ouvi só a primeira faixa que é Burn e comprei o disco. Fazer o quê? Daí é o Wasp Burn, Vice Squad, tributo ao Metallica, Enter Sandman, Van Halen, tributo ao The Kinks. The Kinks foi a primeira banda nos anos 60 a desbancar os Beatles. Ele colocou essa música Really Got Me em primeiro lugar, desbancando os Beatles, cara, no auge dos Beatles, hein? Teve Twisted Sister, também um tributo ao Ozzy, Crazy Train, Dead More Rose, tributo ao ABBA, cara, não torça o nariz, tá? A versão ficou maneira. Noemi, No You, Sinner, Balls to the Wall, do Acepts, é isso mesmo. Ramones, tributo ao Creedence, The Water Revival, Have You Ever Seen the Rain, e Quiet Riot, com Mama We All Crazy Now. Bom, chegamos ao final de mais um programa, espero que vocês tenham gostado, primeiro programa do ano, já viu que vem coisa boa por aí, 2014 não vai ser diferente, você vai curtir muito, muito, mais um muito, muito rock and roll e coisa boa, do bom, hein? Não é malhado não, hein? É do bom aqui no Classic Rocks, é RioSulRádio.com. Valeu, um bom sabadão pra vocês, se for dirigir, meu amigo, não beba. Classic.